Amador Gol, 9 centralizado. Prossiga. Para cópia, Recife. Sim, chame 121, 19 para cópia, 9030. 219. Salvador Gol 9030, bom dia, cópia, salva para Recife. Afirma. Terni 1-3325. Terni 1-3325. 3325, muito obrigado. Curva à esquerda, decolada 10. 128, controle 50, 14, transponder. Azul 4069, decola aos 36, controle 1-20-8, agora tem um bom voo. 08, obrigado. Gol 1897 autorizado com fins conforme o plano 360, decola 10 com curva à direita, saída da El, transição bridge, desculpa, da El Leda bridge. Recepta, apresurou ou no meia, controle 208, transporte 5095. Pronto para pushback, gol 1897. Reportando ataque, gol 1897. Mobilizado, TAM 3859. TAM 3859, torre 186. 186. Salvador, bom dia, TAM 3859. TAM 3859, bom dia, final da 10, já avistado, cheque trem. Baixar travado. Ciente, TAM 3859, autorizado pouso, pista 10. O vento 040 graus com 03 nós. Pouso autorizado na 10, TAM 3859. 804, Richard Recife, ano 251, no alterne 13325. 251-3325, boa noite, 04, bom dia. Bom dia. Gol no 607. Após a passagem do meio, vai a mesma. Gol 607. Direto da El. 360, direto da El, gol 607. Azul 4069, chame Recife 1251, alterne 1-3325. 51-3325, obrigado. Estou na minha alternada cabine. Autorizado Índia Alfa, ponto de espera 1816-10-16, 1897, quadro Salvador Negativo, aguardando. 1607, chame Recife 1251, alterne 13325. 251-3325, 1607. Posso rolar já Lima, tem 1975. O 1897, livre decolagem da 10, o vento 050 graus com 05 nós. Livre decolagem da 10, o 1897. 3507 para o táxi com 99, 4 horas e 39, altera na consciência. Pátio India e Alfa no ponto espera 1086, graças a 3507. Afirmativo, 3810, pronto, copy. Recife, três, bom dia. Caju via Peruísque 58, 1208 é o controle, 503 meu transponder, 3890. Camarata 3890. 1897, contato radar, suba para nível 360, direto da El. 360, direto da El, 1897. A Lima 3035 no 7. Comentou 1-0-6, testemunha, autorizado o táxi para o táxi de hotel e informa que declarada a hotel. Decola ao 53, controle agora 1208, tem um bom voo. 1208, graças, bom dia. Bom dia, Gol 1705. Bom dia, Gol 1705, contato radar, suba para nível 360, saída ar, beleza. Ah, beleza, 360, Gol 1705. Hey, hey, Controle Golo 897. Alpha Juliet 11, American 982. Thank you. 360897. No táxi com 9030, 122, 320 Natal. E a Índia Alfa Ponte Zero, 186, 1096, boa, 9030. Arbor Eleva, ascendendo para o 380, TAN 3597. Autorizado Recife 370, na Peruísque 58, decola da pista 10 com curva esquerda, na Puca, Caju, é o controle 120.8, 5041 é o transporte. Chamará pronto, 6570. Cometa 106, alinhar e manter pista 10. Cometa 106, potencialidade e manter pista 10. 197-15, chame Recife 1260, termo 288. 260, 1288, com 1795. Cali. Controle 1208 agora, bom voo. 208, obrigado, vou pela senhora. 28. Gol 9030, cruzando o milho 900 pés. Gol 9030, bom dia, contato radar. Subo para nível 390, sai da PUCA. 390, PUCA, gol 9030. O Cometa 106 autorizado a decolagem pista 10, vento 060 graus, 05 nós. Cometa 106 autorizado a decolagem. Salvador Bandil, TAM 3153, sente da informação Juliette, atualização Galeão. Mais alguns frutos.